Então, nosso tema dessa noite, iniciando o ano, são propósitos de ano novo. E quando a gente fala em propósitos, o significado disso, que muitas vezes a gente não sabe o que é, são resoluções tomadas, ou pelo menos deveriam ser. São as nossas intenções para aquilo que a gente deseja para esse ano que vai ou está iniciando. E é interessante a gente pensar, nessa época do ano, final e início, que se a gente for olhar friamente, é um dia após o outro, todos eles iguais. Mas existe, pelo menos fomentado por nós, uma certa magia nesse período, porque a gente está se despedindo de um período e está iniciando um outro. E nessa metamorfose que pode acontecer, a gente imagina ou deseja deixar para trás todos os problemas que ocorreram e que nesse ano que está iniciando, ele nos traga felicidade, alegria, satisfação em todos os campos, que seja um ano realmente bom e proveitoso. Interessante que a gente coloca a palavra, a gente deseja ou a gente espera que ele seja um ano novo. E como eu disse, cronologicamente é apenas mais um dia. Então o que que vai fazer com que esse ano novo ele realmente produza aqueles propósitos que a gente espera? Porque senão a vida segue igual. Quando a gente se propõe, quando a gente tem a intenção de que ele seja realmente novo e que ele nos traga as alegrias, as satisfações, as felicidades que a gente espera, a gente precisa fazer com que isso saia do campo do subjetivo, de algo muito grande, mas sem forma. Porque a gente quer ser feliz, mas o que que precisa fazer para ser feliz? O que que tem que acontecer para com que eu me sinta feliz? Que provavelmente não é a mesma coisa que a outra pessoa deseja, talvez. É muito particular. Então, sou eu que tenho que chegar a essas conclusões. O que fazer para que saia dessa forma disforme e seja objetivamente encarado como os meus propósitos? O que que eu preciso para fazer com que a minha vida siga da mesma maneira, se eu achei que foi boa, ou que ela melhore aonde precisa ser melhorada? Essa ação, porque é uma ação que precisa ser tomada, ela deve ser tomada por mim. Não adianta eu simplesmente esperar. Nessa virada do ano, e todas são assim, a gente, algumas pessoas pelo menos, né, fazem simpatias, as mais diversas, acreditando que talvez um simples ritual faça as coisas acontecerem. E a gente sabe que no fundo não é assim. O que faz a coisa acontecer é o nosso empenho, é a nossa mudança. É a gente perceber primeiro que precisa ser modificado e depois então objetivar a ação que deve ser tomada para fazer com que seja diferente. É interessante, a gente percebe nos dias de hoje, algumas coisas se tornaram um pouco diferentes, né, de como eram há um tempo atrás. Uma vez a gente mandava cartão de Natal para as pessoas, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E naquele cartão, muitas vezes impresso, a gente também colocava as nossas palavras escritas ali, os nossos desejos para aquela pessoa para quem a gente estava endereçando. E hoje a gente não tem mais esse hábito, porque hoje as coisas se modificaram. Hoje a gente recebe as mensagens eletrônicas, acha bonita, e com um simples aperto de dedo, a gente encaminha ela para um monte de gente. Só que nesse processo falta a nossa interação. A gente quer mandar, quer, mas não é alguma coisa realmente nossa. Não tem ali a nossa letra, a nossa marca naquilo ali. Seria talvez mais interessante se a gente perdesse um pouquinho de tempo e digitasse aquilo que a gente gostaria de encaminhar. Mesmo que a gente ache que a gente não sabe, às vezes, escrever direito e que é bonito aquela lá, mas a autenticidade da coisa, né? A proximidade que a gente faz com essas pessoas que a gente tem alguma relação e por isso a gente está se importando com elas. Essa é uma das maneiras da gente talvez sair do fluxo que as coisas vão tomando e fazer o nosso ano novo ser diferente, ser novo. Porque a gente não precisa seguir o que os outros estão fazendo. Nós temos que raciocinar e objetivar o que nós queremos fazer. Essa é uma mudança simples, né? Pequena, que talvez não traga assim alguma coisa efetiva, mas o processo é interior. A gente começa a se modificar por dentro, para depois a gente conseguir fazer as ações externas. Então, nessa retomada do ano, e hoje já é o dia 13, a gente percebe que está tudo igual, os nossos abacaxis estão batendo na nossa porta já, solicitando que a gente encare eles. Os nossos problemas estão ali, não foram resolvidos com essa magia do ano novo. Eles estão ali para a gente focar para eles, olhar de frente e ter uma ação sobre cada um deles, por mais simples que seja. Sejam as contas, sejam as desavenças, qualquer um deles. As coisas precisam da nossa interação, que a gente realmente se envolva, que a gente modifique, não o mundo, mas o nosso mundo, a nossa maneira de viver. A gente percebe que tudo é tão difícil às vezes, né? A gente às vezes desanima de tentar fazer alguma coisa, porque tudo é muito grande. E realmente a gente não vai fazer grandes mudanças, mas a gente vai fazer as pequenas mudanças que serão grandes para nós, cada um. A gente vai resolver os nossos problemas. A gente vai buscar se tornar uma pessoa melhor. Esse é o nosso objetivo dessa vida. Nós viemos nessa encarnação para trabalhar. Trabalhar o espírito. A gente não veio a passeio, né? A gente não veio de férias. A gente veio para trabalhar. Então, quando a gente consegue trabalhar esse espírito, quando a gente consegue melhorar essa pessoa que cada um é, a gente melhora todo o campo ao nosso redor. A gente melhora as pessoas que estão próximas de nós. A gente melhora o nosso humor, a nossa percepção. A gente passa a ter mais confiança. A gente começa a exercitar virtudes, saindo daquele fluxo normal que as coisas vão tomando. A gente tem as rédeas da nossa vida. E um exercício interessante para a gente fazer, que também é início de ano, né? É pensar como é que as pessoas que estão próximas de nós, que convivem todo dia conosco, como é que elas estão nos percebendo? Porque nós sempre achamos que nós estamos melhorando, que nós estamos crescendo, evoluindo, nos desenvolvendo. Mas será que a gente consegue manifestar isso, consegue transmitir isso aonde a gente está? Porque de repente a gente está fazendo um processo e ele está guardado. É difícil, né? Mas pode ser. Mas será que as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão percebendo essa suposta melhora que a gente acredita que está acontecendo? É o exercício de se colocar no lugar do outro, né? Olhar com os olhos do outro para ver o que está acontecendo. Talvez a gente deixe de ser tão crítico, né? E seja mais realmente objetivo. A gente seja mais incisivo naquilo que tem que se fazer. Então, ano novo, propósitos de ano novo, intenções que a gente tem, que a gente consiga, às vezes é interessante até a gente colocar no papel, né? Anotar, para a gente não se perder. De repente chega ali na metade do ano, a gente já nem lembra mais o que a gente queria e a gente vai só empurrando. Então, anotar para não perder o foco. Eu quero fazer tal coisa. Eu quero me tornar uma outra pessoa, talvez. E o que, que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Que a gente possa chegar no final do ano e olhar para trás e perceber algumas mudanças valiosas que a gente conseguiu fazer. Que realmente a gente acaba contando a nossa vida pelo que a gente realmente faz, não pelo que a gente tem. Então que a gente consiga fazer mais e cada vez melhor. Que seja um momento de incentivo, de esperança, para que a gente possa realmente arregaçar as mangas e fazer.